Saber que partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. O seu retrato, lembranças me traz. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. Falta que você faz. É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar. Saber que quem eu amo nunca mais vai voltar. Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo. Mais nada separa os grandes amigos. Olho o passado, vejo você sempre do meu lado. Mas a gente tem muita coisa pra viver. Lá do outro lado a gente vai se ver. Mas hoje eu sei que a nossa história é história, não vai morrer. Tenho a esperança de um dia no céu te ver. Amigos para sempre nós vamos ser. E partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. O seu retrato, lembranças me traz. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. Falta que você faz. Quando eu mais precisei de você, você estava ali, sempre pra me socorrer e pra me fazer sorrir. E foi meu melhor amigo até aqui. E o que era uma pequena amizade, agora é uma amizade. Amor que eu sinto, ninguém vai poder tirar de mim. Nossa amizade, eu sei, não vai ter fim. Mas hoje eu sei que a nossa história é história, não vai morrer. Tenho a esperança de um dia no céu te ver. Amigos para sempre nós vamos ser. Me avisar, você foi. Yeah. E o seu lugar vazio ficou. E agora um simples chão. Saber que partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. O seu retrato, lembranças me traz. Só Deus sabe a dor que causa.